Nosso tema dessa noite é a carne é fraca. Esse tema foi tirado daqui desse livro Céu e Inferno. É uma das obras básicas do Espiritismo, escrito por Allan Kardec. E essa frase, a carne é fraca, a gente já ouviu ela durante a nossa vida algumas vezes. E até algumas vezes também nós proferimos ela. A questão é em que sentido nós ouvimos ou nós pronunciamos ela. Porque quando a gente diz que a carne é fraca, nós estamos querendo colocar a responsabilidade de um ato, seja nosso ou de outra pessoa, em cima da pouca resistência que teria o nosso corpo. A gente vai perceber, lendo algumas passagens aqui, que não é bem assim, muito pelo contrário até. O que ele quer nos dizer com essa situação é o contrário daquilo que a gente acha que é. A questão do corpo, que nós todos aqui temos ele, ele é um instrumento da nossa manifestação, da manifestação do Espírito que está aqui dentro. O eu verdadeiro. A resistência que o corpo dá à manifestação do Espírito, ela é proporcional ao estado de adiantamento do Espírito. Então, se nós pegarmos um Espírito rudimentar, lá de trás, no tempo das cavernas, ele era essencialmente material. Ele deixava que os instintos físicos dele se manifestassem sobre qualquer possibilidade de vontade que ele tivesse. Com o passar do tempo, a gente vem evoluindo e nós já ouvimos falar de pessoas, se nós não conhecemos pessoalmente, nós já ouvimos falar de pessoas que nós dizemos que estão acima de nós, porque eles conseguem manifestar as coisas boas de uma forma tão natural e sem resistência nenhuma. E a gente se pergunta, como é que consegue? Então, a proporção é essa. Se nós estudarmos a passagem de Jesus, através do Evangelho, de todas as coisas que ele falou e que deixou de testemunho para nós, teve uma que ele diz que é preciso, para nascer o homem novo, que morra o homem velho. Ele queria dizer com isso da constante mudança e revisão dos nossos conceitos, para que nós abandonássemos conceitos antigos e que nos prendem muitas vezes, nos impedindo de evoluir, para que nós pudéssemos fazer com que o novo surja, a tal da mudança que tanto se fala e que tanto é difícil para todos nós executarmos. Mas com relação à carne fraca que ele nos diz, eu separei algumas pequenas passagens dessas três páginas que fala sobre isso. E ele nos diz, é interessante as palavras, né? Esse texto aqui, ele é da Revista Espírita de março de 1869, então tem muito tempo. E a gente nota que ele é atual. A carne não é fraca senão porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne não tem pensamento e nem vontade, e não prevalece jamais sobre o espírito. Então, muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem porque não conseguimos resistir às vontades que teria o corpo. E nas coisas mais simples e durante todo o nosso dia acontece isso. Então, muitas vezes nós nos propusemos a, vamos dizer, fazer uma dieta, porque não podemos comer determinado alimento porque nos faz mal, mas nós gostamos daquilo. Então, nós aproveitamos, às vezes, quando ninguém está olhando ou de madrugada, a gente vai lá e assalta a geladeira. Depois a gente passa mal no outro dia, daí a gente diz, eu não resisti porque a carne é fraca. A mesma coisa com a bebida, onde a gente não pode porque nós somos dependentes, então, do álcool. Mas quando a gente passa na frente de um bar, um amigo nos chama e a gente não resiste e entra. E aí no outro dia tem as consequências e a gente coloca de novo a culpa na carne. E a gente não consegue resistir. E assim vai. Existem uma grande quantidade de situações do nosso dia em que nós podemos encaixar nessa situação. Mas ele diz, né? O corpo não prevalece sobre o espírito. Mas então, por que as coisas acontecem dessa forma, né? Por que nós não conseguimos resistir essas vontades, essas paixões que nós temos? Aqui mais na frente ele nos diz, ó, o espírito é quem molda o próprio corpo, de acordo com as necessidades para a manifestação das suas tendências. Então, nós nascemos, às vezes, perfeitos, em termos físicos. E, com o decorrer do tempo, nós vamos adquirindo algumas imperfeições, alguns problemas, em que nós achamos que é a vida vai nos trazendo essas coisas, porque nós, lá atrás, tivemos alguns problemas. Mas grande parte dos nossos problemas são gerados dentro dessa própria vida, pela forma com a qual a gente vai conduzindo ela. Então, se a gente observar, nós podemos pegar o caso de gêmeos, que muitas vezes nascem iguais, e lá adiante, depois de 40, 50 anos, fisicamente a gente percebe que eles são bem diferentes. O espírito está moldando o corpo de cada um deles. Às vezes a gente vai fazendo até na questão visual nossa aqui do rosto, vai se tornando um pouco fechado, um pouco carrancudo. As pessoas até têm um pouco de medo, às vezes, de chegar perto da gente porque acham que aquela pessoa é braba. É a forma com a qual a gente se apresenta para as demais. A moldagem que nós vamos dando. Manifestação das suas tendências. Então, a observação dessa manifestação é uma grande oportunidade que a gente tem de corrigir. Apesar de que é difícil a gente perceber que essas tendências são ruins, né? Nós achamos que tudo aquilo que a gente está fazendo, ou grande parte, está certo e é bom. Apesar das pessoas, às vezes, nos dizerem, as pessoas, às vezes, se afastarem, a gente ainda continua achando que está certo. Então, é uma oportunidade da gente começar a perceber isso. Ele ainda diz, a perfeição do corpo não é senão produto da criação distinta do resultado do trabalho do espírito. À medida que nós vamos trabalhando isso, nós vamos buscando isso, não só a questão física, mas até a questão intelectual, ela vai se desenvolvendo. Uma questão que nós já tratamos até outro dia, que às vezes a gente acha assim que a gente pega um livro e começa a ler ele e a gente acha que aprendeu o conteúdo dele. Na verdade, a gente aprende aquilo que a gente tem uma predisposição para entender, porque algumas coisas que de repente ele vai tratar, nós não temos um conhecimento prévio para poder entender aquilo e absorver. De repente a gente vai lembrar das frases, mas não vai entender o que elas querem dizer. Mas é uma busca constante de conhecimento. Quanto mais as coisas nos chamam a atenção, mais a gente vai atrás delas. Por isso que muitas vezes, principalmente na questão do Evangelho, a gente às vezes lê ele duas vezes, corrido. E depois de algum tempo a gente pega uma parte lá para ler e parece uma parte nova, que a gente nunca tinha percebido. Porque o encaixe desse conhecimento, ele não estava pronto lá atrás. Não havia em mim uma forma de entender o significado daquelas palavras. Ele nos coloca outras situações aqui também, bastante comuns do nosso dia a dia. A questão da moral, a questão da ética, que são palavras que nós estamos debatendo todos os dias, porque situações estão acontecendo e nós estamos percebendo que essas, as coisas do jeito que estão, não dá certo, né? Então, não adianta simplesmente a gente apontar o dedo dizendo que fulano não tem moral ou não tem ética. É, cada um é que tem que trabalhar o seu crescimento, porque através da nossa mudança, a gente não percebe, mas a gente vai contagiando também os outros. Nós somos exemplos, nem que seja apenas dentro da nossa casa, ou no nosso círculo de amizade. As pessoas vão começar a diferenciar e, inclusive, a nos ajudar. Porque nós não estamos ainda num estágio de fazer tudo certo. Nós estamos no estágio de tentar fazer as coisas certas. E por isso que nós precisamos conviver de forma bastante abrangente com todo o meio que está ao nosso redor. Porque as pessoas nos auxiliam, seja nos apontando o que nós fazemos, ou seja nos dando incentivo para continuar fazendo aquilo que, de repente, está sendo feito de forma correta. Então, é um trabalho longo, é um trabalho árduo, mas é um trabalho necessário, que ninguém vai fazer pela gente. É isso sobre a carne, que é fraca. Repetindo a frase que ele diz, a carne não é fraca senão porque o espírito é fraco. Então, que a gente possa, nas pequenas coisas, né, buscar uma força e saber por que nós estamos fazendo as coisas. Qual o motivo do que nós estamos fazendo, seja aquilo bom ou seja ruim. Mas que nós tenhamos consciência.